sob a luz do som, onde a vida é bela. Te encontrei no canto da natureza singela. Teu sorriso é a brisa que toca meu ser. Sinto a felicidade ao te ver, ao te ter. Amor, como um rio que flui, tua presença é luz que me seduz. Na dança das folhas, no brilho do céu, cada momento contigo é um doce fel. Nos braços da calma, onde o tempo não vai, teu olhar é um sonho que nunca se vai. A beleza das flores, o canto do passarinho, no nosso universo tudo é carinho. Amor, como um rio que flui, tua presença é luz que me seduz.